Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM 1 e 3. Estamos começando mais uma edição do Pretinho Básico. Muito obrigado a você que coloca o Pretinho Básico como o programa de rádio mais ouvido no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o sul do Brasil, para 1 da tarde, para ouvir o Pretinho Básico. Oferecimento de Colombo, seu pai merece falar muito mais, seu pai merece um celular Tim da Colombo. Coca-Cola, torcer a maior felicidade. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Saudades estrelas desse programa. Fala aí, Everton Cunha. Como é que está? Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo, Maurício Amaral. Muito obrigado. O auditório tá lotado hoje. Lá, lá, lá, lá, hey, lá, lá, lá, lá, hey, lá, lá. Ruim essa orquestra, muito ruim. É boa, é ruim com a orquestra. A qualidade do áudio tá ruim. Caxias, tudo bem com o Beleza, tudo certo, tudo tranquilo, tô na boa. É Marcos Piangers. É a banda do Roberto Carlos, R7. Toca. Mas tá muito ruim a qualidade de áudio. Na época foi bem gravado. Tudo bom, Piangers? Ótimo, maravilhoso. Potter tá bem? Maravilhoso. Eu tava bem até ouvir esse instrumento aí. É, né? Agora irritou, velho. Bonito. Tá bem, tá bem. Mas é melhor que esse instrumento aí, ó. Não, não tem, é esse que eu tô falando. Esse aí que ele tá falando. Mas tem o um porquê dessa música hoje que o seu tá entoando. Sim, é o dia do amigo, cara. Porã, tá bem, Porã? Eu tô bem, feliz em estar entre os amigos. É opa, verdade. Porque o silêncio, Conta, Marcos, conta a verdade. Eu não sou teu amigo. O Marcos quis ir ver o Deixa jogo hoje. Deixa o Marcos hoje, soltar tem Grêmio e Figueira. Só um momentinho. Não, no dia do amigo, não. Não. É um... Vou acolher. Mais um, mais um. A galinha que morre. Ele não é nosso amigo. Deu, meu. Deu. Eu passei amanhã comendo milho. Achei que era o dia do amido. Não, não. Não. Cara, que droga. Amido é na maisena que tu encontra. Farinha dia, de amido. Me lembrou o dia da água que eu comprei uma fantasia de águia. É que o amigo teu fanho ligou pra ti. Ô, oh, Marcos, parabéns, dia do amido. Não, e o spam? E os spam por SMS? Sim, sim. Ah, spam. Nesse dia do amigo. Interessante é aquela pessoa que tu nunca viu na frente eu recebi, te mandar um feliz dia do amigo. Eu recebi 4 spams. 2 são realmente de coração. É, 2 spams de coração. 2 spams verdadeiros. Spams verdadeiros. Agora os caras que mandaram pra mim estão pensando. Pois não. De quem tu é mais amigo aqui, Everton Cunha? Daqui. Temo. Eu acho que não há dúvida que é o Piangers. Não. Não, não, eu tenho mais amigo, não menos amigo. Não, o Piangers. O Piangers é o meu maior inimigo, sabe por quê? Porque o Piangers. Olha que explicação bonita. Olha que explicação bonita. Porque o Piangers sou eu no passado. Piangers sou eu no passado. E quando a gente é muito igual, quando a gente encontra alguém muito igual a gente mesmo, a gente briga muito porque se vê no outro. Não se lembra do Coringa e o Batman conversando, o Coringa dizendo pro Batman: Batman, o que que tu tá querendo me matar? Eu e tu, a gente é igual. Eu preciso de ti. Tu precisa de mim. E um sem o outro não sobrevive. É o positivo e o negativo. Eu sou o Coringa. Eu sou o Coringa. Piada mortal, né? E o interessante é que essas duas pessoas queridas que eu convivo diariamente, eles nasceram no mesmo dia. É verdade. Dia 26. Eles nasceram no mesmo dia. Daqui a 6 dias eles fazem aniversário. Juntos também. E aí, já que o Piangers disse que eu sou o Batman, o meu Robin é o Potter. Robin. Eu fico triste em ser o Robin, mas feliz em ser o Robin do Mr. Ah! Entendeu? É interessante. Interessante essa relação. Achei que ia ser o Porão, Robin, cara. Não, eu não sinto pra Robin. Eu não sinto pra Robin. Porão é o amigão de todo mundo que convida pra ti no churrasco a casa dele, que nunca tem. É o churrasco do Jonathan Correia. Vai lá, pinta lá em casa. Não, o churrasco do Jonathan Correia é o único. Conta, Piangers, conta. Não, hoje jogo vai do ter Figueirense e Grêmio. Eu perguntei pro Porã, de repente vou assistir lá na tua casa dele. De repente. pinta lá. Sim, mas é que ele é gremista e tu é Figueirense. Secador lá na casa. Aí eu falei pro Potter: Ô Potter, de repente eu vou ver o jogo lá na tua casa, então, Figueira e Grêmio. E o Potter. Claro, fechou. Óbvio, né? Mas não. É óbvio. Agora o torcedor da Bahia amanhã vai ver na tua casa. Olha, não. Claro, cara. Ah. Cara, o Duker underline Grêmio, um dos maiores torcedores do Grêmio. Tá, foi na minha casa, olha, Inter e Corinthians. Não, mas o Duker já se vendeu pro sistema. Não, e o Duker era talismã, que na hora que ele saiu antes. Ele não. Saiu, tava 0-0. Ah, ele saiu. Na crise, foi lá fora, o Corinthians fez o gol. Tu sabe que o mais engraçado da situação é a seguinte: eu e o Piangas conversando no corredor. Vamos ver o jogo lá na tua casa, então. Nós tava falando sobre os discos e tal. E quem sabe vou lá hoje e aí vemos o Figueira. Pode ser. E aí eu chego aqui no estúdio e ele tá. Foi o jogo do Figueira lá na tua casa, da Potter e Potter, fechado. Eu disse, pô, mas tu não ia ver lá em casa, cara? Aí doeu. Pô, mas tu não ia ver lá em casa, meu? Tá? Pô, esse é o Porã. Hoje é o dia do amigo, dia 20 de julho. E no final do programa de hoje, a gente vai apresentar aqui uma novidade do Rafael Malenotti, Dirceu. Morreu, meu? Não é tua, tu morreu, tá morto. O Rafael Malenotti gravou a canção do amigo, que é aquela música do Rui Biriva. Uma música maravilhosa, muito bonita. Desconheço. O tema da canção é amizade. O Rui Biriva é um músico... Ah, imagino com esse nome. É um músico tradicionalista, gaúcho, que recentemente faleceu, nos deixou há pouco. Sim. E era um grande amigo dessa galera do rock. Ele andava nas duas turmas, dos tradicionalistas... Tipo o Neto Fagundes, assim, um cara que tem um trânsito fácil nas duas tribos. E hoje, no final do programa, a gente vai apresentar aqui no Pretinho Básico essa versão que o Rafael Malenotti fez em homenagem ao Dia do Amigo. Essa música era pro Malenotti e pro Rui Biriva gravarem juntos, mas nunca rolou assim. Exatamente, aí o Malenotti resolveu, no Dia do Amigo, lançar a canção, a sua versão dessa baita música do Rui Biriva. Oportunismo. Então, não, isso é... Ah, eu acho que uma das coisas bonitas da amizade é a sinceridade. Tá, mas aqui, ó, eu acho que tá, ok. Não, é oportuno. O Piangas é oportuno, e o Rafael. É oportuno. É um comem ostra juntos. É um lançamento oportuno do Malenotti nesse Dia do Amigo. No final do programa de hoje, certo, então, a gente toca essa música aqui. Hoje, 20 de julho, também é o dia da primeira viagem pra Lua. Foi em 20 de julho de 1969 que os americanos mentiram pro mundo que estiveram na Lua. Não, eles estiveram talvez na Lua. Agora, a transmissão é o maior migué de todos, né? Aquilo foi feito num deserto, né? A transmissão é o migué. Agora, ir na Lua lá, o cara pega e vai. Né? Qualquer um vai pra Lua. Olha, o cara. Agora, transmitir ao vivo, sem delay. Cara, mas não foi ao vivo. Não foi ao vivo. O KG hoje deu um depoimento emocionado no Pijama Show hoje de manhã. Velho, porque o KG lembra de ter visto o homem chegar à Lua. Isso é verdade. Claro, eu vi, cara. Isso eu tinha 4 anos, né, meu? Lembra? Eu me lembro porque foi um troço tão marcante, cara. Foi que nem... Pô, que memória, hein? Não, mas que nem o Piá, por exemplo. O Piá vendo as torres gêmeas, sabe? Caírem. Aqueles aviões. Todo mundo parou pra ver, né? Isso é uma coisa que fica na tua cabeça. Tu não esquece nunca mais. Cara, mas as minhas primeiras lembranças, assim, uns 6 anos. As minhas eram com 18, 19 anos, as minhas primeiras lembranças. Cara, eu não tenho lembrança nenhuma. Como é que é que ele falou? É um pequeno passo um pequeno passo pro homem, um grande passo pra humanidade. Mas existem pessoas que têm uma memória realmente lá de 3, 4 anos. Existem esses casos, mas pode ser que o que acontece com o KG, e a gente tem muito disso, é que depois de grande, depois nos 8, 10 anos, a gente começa a ver algumas coisas e nos dizem que aquilo aconteceu tal época. E aí a gente remete essa ideia da memória àquele ano, faz as contas e é como se a gente realmente lembrasse daquilo. Eu acho que fazer uma rápida homenagem a esse astronauta aí. Até porque tem um... É, que pisou na Lua. Louis Armstrong. Não. Esse aí é outro, cara. É a homenagem do Pretinho Básico. A Neil Armstrong. Louis Armstrong, astronauta. Que voz, ele escreveu essa letra na Lua. Pô, e ainda anda de bicicleta, é campeão de bicicleta. E bebe, né? E vai cantar desse jeito. Imagina, já brincou com a Sheryl Crow. Imagina ele no ratinho pra terra. Cheguei na Lua. Isso ele compôs lá da Lua, olhando pra Lua. Quantos Bourbon não tomou pra fazer esse sonho? Mas tem uma pesquisa científica que explica exatamente isso que o Pi falou. É o seguinte, mostra 10 fotos e aí de lugares que tu viu quando tu era criança. E numa das fotos tu não tá. Tu não viu, tu não foi naquele lugar. Mas como tem explicações, nessa foto você tinha 4 anos, você foi no parque de diversões. Ah, vem a lembrança. Essa foto você tinha 6 anos, era a tua primeira escola. Na foto que o cara não tá, o cara se lembra de coisas que ele nem viveu. Bom. tu vê. Pela referência. Pela referência, ele diz assim, é coisa, verdade, né? Eu me lembro de tal pessoa, assim, assado e tal. E por isso o Cagê lembra de como tanta é memória, coisa na época, né? De Cristo também, né, cara? Meu, o Cagê era a época dos dinossauros. É, cara, agora tu fazia o curativo nas patinhas dos bichos, não, né? Não, eu me lembro quando veio aquela bola de fogo, passou. Sim. Raspando na tu salvou uns bichinhos, né, cara? Salvei os pequenininhos ali, que não mordiam. Tem umas tartarugas que moram com ele lá até hoje. Vamos pros destaques do Clique RBS aí pra essa quarta-feira, 20 de julho. Eu não sabia, calou pra você. Não sabia, ele tinha não, salvado mataram, um pterodátilus, mas botou na gaiola e... Um deles morreu, o olho o grande gato, do... gato atacou. Do Potter. Cara, o gato matou o passarinho do KG. O programa tá... Se deixou preso, então, pra ele ser olho morto. Grande do Potter. É preso. Na verdade, eu tirei da gaiola e larguei assim, passarinho. Vai para a sua liberdade, passarinho. Passarinho levantou e pof, caiu o gurinho. E o gato foi lá e... Já tava empalhado há muito tempo. Sensacional. O etanol voltou a subir e reduziu a queda da gasolina. Já não vale mais a pena abastecer o carro flex com álcool. Valeu a pena uns 2 dias aqui no Rio Grande do Sul. Uns dois dias e valeu a pena abastecer. Mas não vale mais a pena, tem que botar gasolina. Municípios da região norte do Rio Grande do Sul e do oeste de Santa Catarina registraram chuva equivalente a 3 semanas em apenas 8 horas. Passo Fundo choveu 85 milímetros somente nessa manhã. Em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, o Rio dos Sinos está 2,5 metros acima do nível normal. A Rede Globo deve amenizar as cenas com apelo homossexual na novela Insensato Coração. Péssima notícia. A ordem teria vindo do diretor-geral, Neila, o Manuel Martins. Péssimo, Manuel! O Manuca. Eu vi uma entrevista. O Manuel Martins teria chamado os autores da novela, o Gilberto Braga e o Ricardo Linhares, para que eles dessem uma esfriada na história dos homossexuais. Aham. Eduardo e Hugo. Pode haver corte de cenas e o fim da apologia pela criação de uma lei que puna a homofobia. Tu sabe que não só na Globo, mas também no SBT, né? No SBT tem um caso de uma novela que são duas mulheres homossexuais que já se beijaram. Uma delas é a Luciana Vendramini, né? Uma delas é a Luciana Vendramini e a outra é uma atriz chamada Gisele Tigre, que é bem interessante também. Tigre? Mas eu queria... Eu lembrei que eu vi uma entrevista do Neila esses dias. Maravilhosa. Uma entrevista que tu tava na Lagoa, Rodrigo de Freitas, no Rio. É, Multishow, aquela coisa. E tu falando justamente sobre essa tua mania que tu tem de primeira classe. Champanhe em primeira classe. Uma coisa de louco. Presente que eu me dou. Sempre diz que tu toma umas três tacinhas. Não dirijo, eu gosto de pegar carona. E é bem isso aí. Mas quando eu viajo, primeira classe. Toma umas tacinhas o autor da novela, não sei se o Gilberto Braga ou o Ricardo Linhares, falou que beijo gay só lá em casa agora. Sério? Ele falou beijo gay só lá em casa. Na novela não tem mais. É óbvio que não foi uns caras. Fizeram uma reuniãozinha na Globo e decidiram isso, né? Teve pesquisa. É a central de atendimento ao telespectador da Globo. Ah, né? E deve ter pressão. Imagina aí de bancada religiosa, cara, no Congresso. Com certeza. Ter coisa. Porque é uma coisa que choca, né? Mas o que choca mais do que um beijo gay com um relacionamento homossexual na televisão é o tipo de violência por qual as pessoas passam, né, cara? Tipo aquele caso do pai e do filho que eles foram agredidos. Vocês falaram aqui ontem, né? Tá nos jornais hoje. A gente apoiou os agressores, cara. Um absurdo. Teve duas edições do Pretinho ontem. Mas eu não vi nenhuma ontem. Sabe qual é o país que tem o maior número de gays mortos? A China? Brasil. É mesmo? 200 gays por ano morrem no Brasil. Mas morre por violência? Por violência. Ah, eu acho que na China eles não têm coragem de se mostrar, entendeu? Morre, mas morre menos porque eles não têm coragem de se mostrar. Não, eu falei a China porque a China é mais populosa. Né? Mas é mais fechada, claro, também, eu, né? Se fosse chutar, ia chutar também o Egito, ia chutar a Líbia. Mas o Brasil, Brasil. É que o preconceito no Brasil é velado, ou seja, é escondido. Tu é preconceituoso, mas não mostra. Mas tinha que ver se esse número não tem muito a ver com travesti, cara. Porque trabalha na rua fazendo programa, né? É, e que obviamente, mesmo sofre. Sendo travesti, verdade. Sendo gay, o gay, que é o homossexual, mas que não tem uma atitude, uma atividade de travesti, ele não é muito favorável. Mas toda hora tem notícia de travesti dando nos caras, né? Cagando os caras a pau. Eu tenho um amigo chamado Otávio que namorou um travesti durante muito tempo. Ele ia pro... Ele ia pra queima de fogos da beira-mar, Floripa. Abraçadinha, abraçadinha. Floripa, de mão dada com o travesti. Mas não, o Otávio não é assim. E com o filho do travesti. Olha só. Ele é mesmo, cara. Ele é de mão dada. Antes o travesti se travestir, tinha feito um filho. Sim, ele tinha um filho. Mas isso acontece muito, cara. E aí o Otávio, ele traiu o travesti. Otávio tem que acredito. Uma mulher. E apanhou. E aí apanhou do travesti. O travesti cagou, Otávio. Otávio, essa foi E o Otávio nunca mais apareceu em Floripa. O Otávio aí, olha. O Otávio continua em Floripa. Grande Otávio. Se eu bem entendi, o Otávio, ele tava tentando descobrir o mundo de várias formas. Ele tava querendo fazer uma coisa diferente. Eu não quero ser injusto aqui, mas talvez ele tenha traído o namorado dele, a namorada dele, com outro travesti. Não, a namorada. Pessoal, eu sei que esse assunto é muito legal, mas vamos vencer os destaques. Entre o Otávio e o Porã sentado numa mesa, eu, pra histórias pra contar, eu preferiria muito sentar com o Otávio. E é o mais importante, só ouvir, né? E a namorada quebrou a casa toda, cara. Meu, demais, cara. O Planetário da Universidade Federal de Santa Maria inaugurou o seu novo projetor digital. A projeção é feita no teto, numa cúpula que circunda a sala e faz o público se ver dentro do filme. Não é exatamente cinema 3D, mas a plateia tem a sensação de acompanhar os movimentos dentro das cenas. Ah, isso não tem demais, telefone do Otávio. Planetário é bom. Não, isso não adianta. Para o Otávio. Não, falou em travesti, não, não sai do assunto. Não, não é travesti. Não é. Tu acha que eu prestei atenção no Planetário? Vamos vencer os destaques do clipe. Vamos levar o Otávio. Vamos levar o Otávio para as estrelas. Cara, o Otávio, só um pouquinho. O Otávio tem que se... O Otávio no ar, cara. Liga pro Otávio aí. O Otávio tem que se apresentar no Planeta Atlântida 2012, na noite de sábado, lá pela meia-noite e pouco, palco só pra ele, bota uma cadeirinha, dá um microfone pra ele, ele tem uma hora pra contar a sua vida. Não, isso aí. Alguém mais quer falar do Otávio? Mais uma frase pra cada um. Não, eu quero falar do Otávio, eu agora quero falar com o Otávio. Ah, tá vendo, Maurício? O cara, além de ter uma namorada, se chama Otávio. Muito engraçado. Pra mim, a maior cena... Um abraço pros Otávios que estão ouvindo pra mim. É o show da virada de Floripa, queima de fogos. Eu imagino o show da virada do Otávio. Com o pequenininho ali, né? Pequenininho. Não, o show da virada do Otávio foi deve ter sido filme de terror. Eu já tô imaginando deve no planeta. Uma loucura. A hora que deu a virada, o cara... Não! Começa hoje o 29º Festival de Dança de Joinville. Oh, a edição desse ano vai ser uma verdadeira maratona de 240 horas de dança. Balé clássico de repertório, jazz, danças urbanas, dança contemporânea, sapateado e danças populares serão os gêneros apresentados até o dia 30. Um dos lugares mais disputados do Festival de Dança de Joinville vai ser a mostra competitiva que reúne os melhores grupos do país. Joinville para ver o Festival de Dança de hoje até o dia 30 de julho. O Otávio não vai estar no Festival de Dança de Joinville. Só um pouquinho. O Mr. V podia ser, que é o convidado especial. O Otávio não confirmou pra gente. Faz uma apresentação dele no meio das danças. Fazendo o show da virada. Não, o Otávio, ele é só faz presença VIP agora. Ele não se apresenta, ele vai lá, fica ali. Eu tô imaginando. De mão. Por favor, Joinville em dança. Vai lá, tá. Vamos convidar o Otávio pra ir lá. Não vai conseguir. É o Marcelo agora, não tem jeito. Ele não estaria nos ouvindo agora? Não. Olha, não sei, meu. De repente, o terceiro mamilo foi descoberto. No prédio. Não, para aí. No pé. Terceiro mamilo no pé. No pé. Do Otávio. Um terceiro mamilo foi descoberto no pé de uma garota de 22 anos. Do interior de São Paulo. Mas tudo é no interior de São Paulo, né? Os médicos do Hospital Sumaré acreditam que possa ser o primeiro mamilo. Um assunto polêmico. É verdade. Seriedade, assunto polêmico. Mamilo. É verdade. Mamilo. Olha lá o mamilo. Olha o mamilo no pé. É o pretinho real. É verdade. Acreditam que possa ser o primeiro mamilo já registrado no mundo na sola de um pé. É verdade. Ah, é na sola? É verdade. Aproximadamente 5% das pessoas sofrem com o problema do terceiro Mamilo! O Otávio adora o mamilo no pé. Mas geralmente ele fica localizado acima da cintura. É verdade, ah, é verdade. É, tem pessoas que tem no meio aqui, né? É a Lily Allen tá aqui embaixo. É verdade. É tipo, tipo Marcelo é moderninho. Não é uma verruga, né? Mas é, gosta de Lily Allen. Não sabia do que é Lily Allen? É verdade. Eu curto muito esse som das antigas. Não, Lily Allen. Como é que é, Marcelo? Canta uma Lily Allen. Lily Allen. A Cell is mine, a Cell is mine. É verdade. Acho um barato que ele sou. Seu inglês é maravilhoso. A Cell is mine. É verdade, você tá gordinha, Marcelo. Voltou gordinho das férias, eu vi você no programa. Barrigoso, tô barrigoso. É comi só junk food. É verdade. Só junk food. Como é que foi lá com os Ayatollahs? Muito bom. Tomou um chazinho. Excelente. Tomei chá com eles, fumei. Fumei um cachimbo, um palheiro. É narguilé. Eles põem de tudo ali dentro, é um negócio impressionante. E aí ficou narguilé. Enxergando o terceiro mamilo. É verdade. Câmera flagra mulher amassando dois carros ao tentar estacionar. Vai. Multinha pra ela, $500. Foi lá só? No Canadá. Mulher abandonou o local sem comunicar o fato, mas o vídeo caiu na rede. É rede! Além da multa, a canadense terá que pagar pelos estragos dos carros envolvidos e ficará 6 meses. Só? Com habilitação restrita a certos horários. É pouco. É verdade. Só pode dirigir das 3 às 6 da manhã. Quando não tiver carro no estacionamento, ela pode dirigir. Cavalo é resgatado após ser encontrado numa piscina. Putz. Nem caberia, banho, nem né, caberia na piscina do KG. É, não. Segundo bombeiros, não, o animal... entra ali. Animal é de corrida. E tava aposentado. Tá continuando. Claro, assim, uma piscininha. Claro. Uma caipirinha. Os policiais encontraram uma limonada ao lado dele. Ali uma boia, o cavalinho com a boia, né? E uma revista Richard's Diet. É verdade. Richard's Diet. Tava ali na piscina. Era Play Horse. Play Horse. É verdade. Passou 5 horas na piscina. Tá aqui a informação ali no teleprompter. É verdade, olha lá. Passou 5 horas na piscina. Agora cavalo não pode tomar banho. Não pode mais curtir. Tá aposentado, pô. Vai, Pikachu, que acabou as notícias. Eu tinha uma cadelinha independente. Independente? Tem várias cadelas independentes. Há tempos já. E aí a independente caiu na piscina do vizinho e ela ficou nadando aproximadamente umas 5 horas. Eu tirei dela, ela tava com as patas desse tamanho já, assim, sabe? Músculo, assim. É mesmo? 5 horas nadando, cara, aguentou. Que loucura. Porque o cachorro não consegue boiar, né? Ele fica não, ali, ele né? Fica batendo os cachorrinhos. E ela caiu umas 6 da manhã, a gente foi pegar ela ali por volta de 11 horas, foi 11 e meia. Eu tenho um amigo chamado Muca. Opa! Os amigos, me dá medo os amigos de anjos. O Muca, eu conheço o Muca, hein? É importante. Hoje é dia do amigo, cara. Hoje é dia do amigo. Vamos falar dos amigos. O Muca. Quero falar do amigo porã depois. O Muca, ele tinha um cachorro chamado Ministro. Só que o ministro mordia todo mundo que entrava na casa do ministro. O ministro da fazenda, né? Mordia todo mundo. O ministro. Aí ele pegou e jogou o ministro lá em Pântano do Sul, que é uma praia lá no sul de Florianópolis. Jogou ele lá, pegou o carro e disparou e foi embora. Abandonou o ministro. Oh, legal, sacana, hein, cara? Deu 8 dias, o ministro apareceu na porta da casa do Muca, todo destruído, machucado. E voltou aí. E aí nunca mais atacou nenhum amigo do Muca. Continua mordendo. Fica a dica. Pô, o Muca, tá não vivo, acredito que o Muca fez isso. Grande Muca. Vai daí, Everton Cunha. Na série Quem Nunca, a Luísa Ribeiro nos manda uma lista aqui. A Luísa que nasceu em 94. Olha 94, aí, não viu o Romário e o Bebeto. Quem nunca tentou colocar a mesma música em 2 aparelhos para tocar na mesma hora não sabe o que é sincronia. O Flaming Lips lançou um disco quádruplo que tu, pra ouvir ele, beleza, tem que tocar os 4 ao mesmo tempo, sincronizar. Isso é muito legal, hein? É uma baita ideia. Vou fazer isso aí. Vou fazer isso aí com a tribo, tem que pessoal. Tem 4 sons, cara. Sim. Não, imagina, vou ter que contratar 4 bandas, né? Pagar 4 bandas. Não vai dar, Magnata, não vai dar. Quem nunca ficou na frente da câmera do supermercado só pra ver ali a própria imagem na TV, não sabe o que é ser famoso. Cara, mas tu sabe que eu tenho utilizado esse artifício aí. Tá te filmando, para? Da câmera, não. Da webcam? Que é, meu. Vai cair na net. Quando eu vou a uma farmácia... Sabe que bobeou, cai na net. Quando eu vou a uma farmácia na Zona Sul de Porto Alegre, tem uma câmera, eu fico lá vendo como é que tá o telhado, cabelo. Né? O telhado, ver se tá, né? Porque daqui a pouco vai. Né? Daqui a pouco vai, tá dando uma escasseada geral. O que tu compra em farmácia, para? Remédios. que eu iria comprar? Resposta na ponta da língua. Quem nunca colocou a ponta do lápis de volta quando ela quebrou não sabe o que é gambiarra. É verdade. Essa é fantástica. Quem nunca dormiu de tarde e acordou 2 horas depois achando que era outro dia não sabe o que é confusão na cabeça. Que horror, cara. Tu dormir do dia, né? Com a claridade do dia, acordar às 7:30 da noite. 4:30, 5 horas e acorda às 7:30. Completamente fora. Tu não sabe que horas que é o dia que tu tá, por que tá escuro. Ah, é verdade, é muito difícil isso. Você se perde totalmente, não sabe se já fez o show, se vai ter que fazer o show. Ah, ou se tudo aquilo que você passou era um sonho ou um pesadelo. E finalmente, quem nunca teve uma espinha no meio da testa, Duda, não sabe o que é ser um unicórnio. Adoro você, cara, Luísa Ribeiro. Nós também te adoramos. Opa! E aí, Cajé? No jardim encontravam-se há muito tempo 2 estátuas, de frente uma para outra. Uma feminina e outra masculina, ambas nuas. Um dia apareceu um anjinho que lhes disse: "Que amor! Como vocês têm sido 2 estátuas exemplares, como não seriam? Trazendo tanta beleza a quem olha para vocês, vou conceder 30 minutos de vida." Eis que o anjinho limpou a goela. Para que vocês possam, durante esse tempo, fazer o que quiserem. E assim que o anjo se calou, as estátuas ganharam vida. Olharam uma para outra, sorriram e correram para trás dos arbustos. O anjo sorriu ao ouvir os seus risinhos. Os risinhos. Enquanto se ouvia o barulho dos arbustos e das folhas. 15 minutos depois, as 2 estátuas saíram de trás dos arbustos com um ar de grande satisfação. Um monte de cigarrinho. O anjo ficou meio confuso e perguntou-lhes: "Mas ainda restam 15 minutos? Não querem aproveitar este tempo?" A estátua masculina olhou para a companheira e perguntou: "Quer repetir?" Sorrindo, a estátua feminina respondeu: Sim, claro! Mas dessa vez é você quem segura o pombo e eu cago na cabeça dele! A vingança da estátua! Da estátua. Meu, deixa quem eu mandar. Mandou foi deixa. O Moacir. O grande Moacir, hein? Isso aí. Deixa eu mandar um abraço, porque é antes da 1:30 esse abraço aqui, ó, pro pessoal do multicadastro da AppSul e o meu amigo Bebê, da meu Imperadores. Meu Deus do céu. Tá, rapaziada, tá sempre ligada lá e tá voltando pro trabalho agora, valeu, aquele abraço. Amigo. Como é que tá, Imperadores? Tá não, bem, não, tá Potter bem. O Potter vai falar agora. Fala, Potter. Ai, ai, ai, vou contar uma piada. Piada do Potter! Apoio! Travesseiros orientais Tissoco! Agora nas versões Tissoco com pena e Tissoco sem pena! Doação de sangue, tá? Que a gente sabe que funciona muito aqui no programa. A gente pede as pessoas não ajudam. Piada? Também, também, mas vamos aproveitar o momento. É pra Silvana Peixoto Siqueira, no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Repita! Silvana Peixoto Siqueira. Ela tá precisando de 23 doadores. Passou por um perrengue depois de um parto. E aí tá precisando de sangue, tá? Silvana Peixoto Siqueira, Mãe de Deus Hospital, em Porto Alegre, aqui no bairro Menino Deus. Obrigado. E aí o pesquisador pergunta à dona de casa: "A senhora costuma ter relações durante o dia?" "Sim, pelo menos 3 vezes por semana." "E durante o ato a senhora fala com seu marido?" "De jeito nenhum, ele não gosta que eu fique ligando pro escritório dele." Vai, Porazinho, vai, Porazinho. Contam as sagradas escrituras. Piada. A piada velha. Piada velha do Porã! Apoio! Pacotes de presente Tim! Tim Laço, Tim Fita e Tim Top! Opa! Contam as sagradas escrituras que o Senhor ordenou a Abraão matar seu filho Isaque. Abraão! E no momento em que o obediente Abraão estava com a faca levantada, prestes a matar o próprio filho, o chamou: "Pare, Abraão. Você já provou que me é leal. Não sacrifique seu filho, Abraão." Abraão deixou a faca de lado e, aliviado, olhou para o seu filho, que se levantou do chão e saiu correndo. Abraão o chamou: "Volta! Volta, minha filhinha! O Senhor não quer que ela te sacrifique! Ele te ama! Ama uma ova, mamãe! Ainda bem que eu sou ventríloco!" 18 para as duas, tá na hora dos classificados do Pretinho. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Intercâmbio inteligente é na Egale Intercâmbio. Acesse egale.com.br. Excelente oportunidade. Eu vendo um Polo 2003 com 77 mil km originais, carro revisado, motor 1.6, todo original, inclusive com rodas de liga. Valor 23.500. O carro se encontra em Timbó, a Pérola do Vale. Bem pertinho de Blumenau. Cidade próxima a Blumenau. Esse carro foi retirado na concessionária pelo meu pai, que posteriormente foi passado pra minha irmã. Agora minha irmã comprou o carro da minha esposa e tá vendendo o seu xodó por isso. Polo de família. Quem comprar o carro, com certeza, vai fazer uma ótima aquisição. O e-mail é polodefamilia@gmail.com. Quanto é que tá esse polo? 23.500, Almir. 23 contos só? Tá em Timbó ali, do ladinho de Blumenau. E quanto? Qual é o ano dele? 2003. É bom negócio. Tá bom, né? Mais uma oferta aqui dos classificados do Pretinho. Fazendo minha oferta, iPod Shuffle. Terceira geração, prata 2 GB. É aqueles que parecem um isqueiro bem pequeno, com controles legal, no fone. Parece ótimo isqueiro para quem corre. Na caixa, zeradaço. Devo ter utilizado ele por no máximo 30 minutos. Aceito propostas. O produto tá em Esteio, mas todo dia eu vou a Porto Alegre. Contatos pelo e-mail adpfarias. A de Antônio, D de dedo e P de pato, adpfarias@hotmail.com. Aê. Ô Maurício, ó, fala, meu. Rapidinho aqui, ó, o Gustavo Ferreira, no Twitter aqui do Pretinho Básico, fala Twitter. O seguinte: ainda bem que o mamilo era na sola do pé e não no peito, senão o cara ia fazer gol de bico. O pessoal tá ouvindo lá no Rio de Janeiro, viu, gente? Só pra ver. O aplicativo da Atlântida pega no Rio de Janeiro, viu? Não, mas deu pra entender. No peito. Vai do daí! Peito do pé, claro! E aí chuta. O problema é as pegadas dessa mina aí, né? As pegadas que ela deixa. Tá bom. É fácil de reconhecer que é ela, né, Só ela que tem uma mamica. Ali de baixo. Eu tenho um amigo chamado Mamica. Teu sócio tá te ouvindo, lá viu, do, amigo? Lá do Saco Grande. O teu sócio tá te ouvindo, viu? Lá manda... no Rio de Janeiro? Isso, manda um abração pra ele lá. Ô, grande Alexandre Fetter, né, cara? Grande figuraça, né, cara? Dono de uma mansão lá no Rio, né? Não sei. Eu vi uma foto. Não, mas não é dele aquela foto. Búzios, tá não dominando. É dele aquela casa. Diz lá, que tia. Comprou o Sheraton. Não, Almir, tá exagerando. Comprou. Qual é a ofertinha de hoje, Almir? Vamos na ofertinha? Vamos na ofertinha? Ofertinha. Como é que tá o tempo em Porto Alegre? Tá chuvoso, né? Como a gente pode Sabe ver. Sabe de quem que é a culpa? De quem? Os gaúchos! Os gaúchos que mandam a chuva favorita, né? Caralho, tudo aqui, essa chuva aqui. É. Mas tu és bem gaúchinho mesmo, né? Tua família é toda gaúcha, né? Nada a ver, Mr. P que é do caralho. É isso aí, Mr. P deu uma força pro Irê, pô. Uma força pro Irê aí, tocou no som do Irê. Irês do pijama, 12 anos toca atrás. Toca no pijama aí hoje à noite, pô. Toca hoje à noite. Não vai mais. Cleo, um disco novo aí, pô. O P mudou agora, ele tá fazendo pijama de manhã com o Porã. Mudou muito. De noite ele até faz o cotonete do pijama. Dia, será que vai ser do caralho? O quê? O Mr. P de dia. Mr. P já é um sucesso. Já é. Triplicou a audiência da Atlântica. Uma loucura. Mas e Almir? É uma figura esse cara. Não dá espaço. Muito. Ele é do sul da ilha, né, o Cleo? É porque ele quer fazer sucesso aqui. Tu é do norte da ilha e ele é do sul, é isso? Nada, ele puxa o saco dos gaúchos pra fazer sucesso aqui no Rio Grande do Sul. É que nem as bandas de lá que vão lá. Não, eu gosto das aranhas, não sei o quê. As bandas daqui falam isso lá. Chegam lá e falam isso. Chega o Tonho Croco lá. Não, das aranhas. Toca o meu som, daí toca. Tem aqui ó, a bala do Almir. Bala do Almir, que beleza. É a Balas Bafo. Balas Bafo. Exatamente, com vários sabores. A bala Bafo Alho. Que o Porã experimentou. Lá em Camboriú, né, homem? É, isso aqui é pra quando você tem muito assédio, Porã. Aí tu não quer na balada, tu é, sim, bem casado, não feliz. Quer que as tem a foto perto da família no celular, sorrindo, abraçado na esposa, não quer que as meninas cheguem. Toma a bala do Almir. Boa. Essa a bala do homem casado. A bala do homem casado. Muito bom. Bafo de alho. As barangas nem chegam. Que maravilha. Nem chega as barangas. Agora, às vezes, a gente é fraca, a carne é fraca. Aí às vezes a gente acaba cometendo esse pecado. de ficar com uma baranga muito gorda. É verdade. Acorda do lado de um bicho. Meu Deus. É, que meu Deus. Já meu viu, Deus. E aí tem a outra balinha pra tomar de manhã. Qual que é? É a balinha bafo de manhã. Bafo de manhã. Ela potencializa o bafo da manhã. Sim. E forma a baranga não querer te beijar. De manhã cedo. Porque a pior coisa que tem é beijar baranga às 8 da manhã, é, né, querido? Sim. Ah, não. Beijar a noite inteira vá, né? 2 da madrugada é fácil, né? Agora, 8 da manhã é uma coisa horrível, né? Meu Deus. Quero ver dar bom dia. Imagina. Oh, e tem também a bala bafo doente, pra você conseguir a dispensa do chefe. Mas aí, um bafo daqueles que parece que o cara tá com um negócio cancerígeno na garganta. O cara já, já sente o cheiro do estômago aqui com um problema do maligno mesmo. Ó, aquele ali não tem nem que fazer exame. Aquele ali manda pra casa descansar. Meu Deus do céu. Tá? Era isso ou não? Três bolinhas aqui. No Almir que tem mania. Almir que tem mania. É muito só botar bom. Lá no cadê.com.br. Fábio Soares, Caxias do Sul. Tá jóia, então. 22 pras duas. Já voltamos com o Pretinho no Dia do Amigo. Ainda hoje, a canção do amigo do Rui Biriva, na versão do Rafael Malenotti. Não perca, ficou Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som da FM. Tamo de volta com o Pretinho Básico nesse 20 de julho, Dia do Amigo. Feliz Dia do Amigo pra você e não perca no programa de hoje, Rafael Malenotti e a sua versão pra Canção do Amigo. A gente vai encerrar o programa hoje ouvindo o Malenotti tocando essa baita música do Rui Biriva. Doutor Alceu, fala, doutor Maurício. O senhor é meu amigão, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico, bola, bola nas costas. Você também é meu amigo, doutor Maurício. Bola. Exatamente, doutor Alceu. Que é dele o doutor Peter, doutor Maurício. Doutor Peter tá de férias ouvindo o senhor, doutor Alceu. Mas um abraço pro doutor Peter. Mas que saudade do senhor, doutor Peter. Peter. Mas não acaba essas férias do Peter, pô? Mas retém começou, doutor Almeida. Não acaba essas férias, vai ficar quanto tempo? Faz de... 3 dias, doutor. Mas 3 dias não anda essa empresa aqui, não anda sem ele. Magnânimo. Me ligou a direção aí agora há pouco. Ah, é? Querendo saber o que faz. Paulo Santana pediu. E aí tu deu bons conselhos, né, Paulo Santana pediu demissão, o que fazemos? Precisamos do Fetter e tal. Aí eu falei, ó, agora espera, agora aguenta, querido. Agora aguenta, coração. Deram férias? Doutor Maurício, do Uruguai tá na final da Copa América! Uruguai! Venceu o Peru ontem, 2-0 por Uruguai! Doutor Alceu. Peru caiu. Fala, doutor Eberton. Vendo o Potter nesta vibração toda, isso comprova aquilo que eu sempre digo. O Potter é um gremista na sua essência, na sua natureza. Porque não pode, é inadmissível um colorado torcer para uma seleção uruguaia, assim como a Argentina, mas em especial o Uruguai. Não pode. Não existe um gremista, por exemplo, que simpatize com o Manchester United. Não tem como. Não tem. Eu só gosto do Manchester quando ele joga o uniforme preto. Ah, isso. Tu sabe que o Potter não só simpatiza, como o Potter joga na seleção uruguaia. Maxi Pereira, um dos laterais do. É o Potter, repare agora na final. Maxi Pereira se não é o Potter. Tá jogando muito a bola. Eu não sou simpatizante do Uruguai. Eu torço pro Uruguai porque eu nasci no Uruguai. Tá bom. O Uruguai, colorados não podem. E colorados se identificam com a seleção da França, aquela coisa técnica, né? Técnica. Serviosidade. Mas também fica meio assim porque é uniforme azul também, mas não dá. Aqui, ó. Não dá. O goleiro do Uruguai tá indo pro Galatasaray. É o hino Muslera. Vocês conseguem, gremistas colorados? Tá esse é o hino do Galatasaray. Não, tá indo pro tá, sério? Fechou. O Figueira preto e branco, né? Mas eu não consigo entender um gremista que consiga volta e meia simpatizar com um time que é vermelho. Nem no play eu jogo o Manchester. Livramento e Rivera é uma fronteira diferenciada no mundo, né? Porque, na verdade, não há fronteira. São duas cidades de dois países diferentes que são juntas. E aí lá tem todas as fronteiras do... Não, mas a maioria tem um rio. O Chuí, por exemplo, é junto. Não, sim, mas é uma avenida, um lado é Brasil, outro lado é Paraguai. Tá, é Uruguai. Não, mas óbvio que existem fronteiras assim no mundo. Mas digo assim, não é tão normal. Assim, geralmente tem um rio, tem algum relevo que separa. E lá tem uma brincadeira. Os colorados têm que torcer pro Peñarol e os gremistas têm que torcer pro Nacional. E aí, quando tem ao contrário, se cruzam, aí o cara não é respeitado no futebol, na flauta. Porque eles têm muitas faltas pra tocar. Tem que acompanhar dois campeonatos ao mesmo tempo, entendeu? Então, um abraço, rapaziada da fronteira que nos escuta aí. Porque tem muita gente em Rivera que escuta o Pretinho Básico. Eu fui há duas semanas lá. Sim. Os uruguaios conhecem o Pretinho Básico porque conhece o pessoal de Livramento, ganhou que conhece até desconto. Eles gostam dos nossos chistes. Até desconto. Exatamente. Exatamente. Era isso então, doutor Maurício. Tá bom, doutor Ocio. Muito obrigado aí pela sua participação. A gente vai ouvir agora o recado do Potter. Game Potter na jogada Coca-Cola. Entra no site, que ainda dá tempo de escrever seu vídeo e montar a narração. Lembra aquela brincadeira? Entra lá no site, né? Torcida Coca-Cola.com.br. Grava você jogando bola e aí vai montar a narração com as minhas narrações. Azar. Que tem no site. E a gente ficou chamando aqui pro pessoal colocar e agora vai rolar um campeonatinho. As inscrições estão abertas até o dia 5 de agosto e no dia 10 vão ser divulgados os 10 melhores vídeos pra galera votar. Os dois melhores vão jogar uma pelada, tá? A turminha do vídeo tal e a turminha do vídeo tal vão jogar uma pelada com a Coca-Cola acompanhando. Ah, e é? O programa Bola nas Costas do Rio Grande do Sul vai ir no jogo lá pra acompanhar, sei, e tudo mais. Sei. Entendeu? Não, tá fechado. Não sei. Fechamos agora. Tá fechado, não recebe. Tem cachê? Tá fechado, sim. Tá fechado. Não leu teus e-mails lá. É, mas dá uma olhadinha nos e-mails. Estão todo mundo convocado. Só que detalhe, obviamente, só vários videozinhos que a galera gravou de si mesma. Ah. Né? Que tem muita gente narrando outros jogos, sim, profissionais. Sim. É, o cara YouTube, mandou, tô narrando a Batalha dos Aflitos. Foi uma obra. Pois cara. É, os caras montaram lá. Tem que fazer, né? Então monta o seu vídeo, você jogando bola com a gravação, entra no Torcida Coca-Cola. Pode ser videogame? Não. Ah, não, que na verdade vai ter que jogar a turma que tá jogando no joguinho. Tem que tá jogando, entendeu? Tem como se colocar ali. torcidacoca-cola.com.br é muito legal, cara. Dá narrações absolutamente assim, surreais, assim. Então entra lá, torcidacoca-cola.com.br. Muito bem. Quer falar, Mr. P? Posso falar, então, senhor. Então, por favor. Eu gostaria que eu falasse. Apenas um pedido de ouvinte aqui. Paulo Tori. É, quase. O Benhor mandou aqui dizendo assim, ó, galera do PP. Pô, ficar tranquilo. Sei que não é o programa da Xuxa, da Eliana, do Faustão, enfim. É quase, a idade mental. Pra fazer o tipo de pedido que eu vou fazer aqui. Mas a minha garota diz que só acredita no que eu sinto por ela se um dia eu conseguisse falar isso, que eu gosto dela, pra metade do Brasil. Opa! E quase isso, o programa isso, então. De vocês tem uma grande audiência, pensei que vocês poderiam dizer pra ela, né? Atenção. Essa menina não presta. Pô, tem gente até no Rio de Janeiro. Eu acho que ela vai te largar. Andriele da Silva, o Benhur Modanese te ama. É meio apelão, mas saibam que somos fãs de vocês por aqui. Desde já agradeço de se por um acaso eu for atendido e continue com o programa onde só o Potter dá. Opa! Sim, só o Potter dá aqui. É verdade, isso é verdade. Potter dá carinho, muito atenção, e presente. Desde já, eu vou ler exatamente a frase que ele escreveu. Desde já agradeço se for atendido e continuem com este programa espetacular onde só o Potter dá. O cara te conhece. O cara te conhece, Potter. Conhece falar bem. No PB conhece. Da... Cara, a gente conhece muito. Ah, falar no PB das 18. Feito! Show de bola! É o dia do amigo aqui no Pretinho Básico. Daqui a pouquinho a canção do amigo do Rui Biriva na voz do Malenotti ficou sensacional. Show aqui. Na hora de comprar um carro, a gente sempre pesquisa para encontrar o melhor preço. Olha numa loja, olha noutra, olha numa terceira, até ter certeza que tá fazendo o melhor negócio. Por que não fazer o mesmo na hora de contratar o seguro do carro? Cote com uma, com duas, com três seguradoras. E quer uma dica? Não deixe de pedir pro seu corretor cotar com a HDI. É muito, muito provável que você vá ter o melhor preço do mercado, já que o seguro HDI Alto não tem aquelas coberturas adicionais que você nem vai usar, mas vai pagar. Siga o conselho, cote com a HDI, não custa nada e pode valer muito. O que tem de gente economizando 10, 15, 20%. Afinal, pagar mais caro pra quê? HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte o seu corretor, KG. O hino da Inglaterra foi criado em homenagem à cura da hemorroida do rei Luís XIV. Bom! Quem mandou foi o Edson Fernandes. Luís XIV, conhecido como o Rei Sol, levou a França a uma das suas épocas mais gloriosas. Só que durante vários anos ele sofreu em silêncio com as hemorroidas, para ser mais exato e preciso, de uma fístula anal. Olha só, tá. Ele sofria muito, gente. Não, mas não era fístula. Já usei. O rei fez vários tratamentos próprios da época que não serviram para outra coisa, senão para piorar a condição do... Furico real. Furico real. Só que aquilo chegou a uma situação tão insustentável que ele ordenou ao seu médico pessoal um remédio definitivo. Este, então, decidiu que a única solução era uma intervenção cirúrgica. Que nunca havia sido feita antes. Eu sei como é isso. Em 1686, o rei, então, adotou uma posição nada real e Charles, o seu médico, pôs as mãos à obra. A intervenção foi um sucesso e após meses de recuperação, o Rei Sol apareceu montado em seu cavalo. A cura do rei foi motivo de alegria para todo o povo e um dos melhores músicos da época decidiu compor a canção Grande Deus, Salve o Rei. Em 1714, God Handel... God Save the King. É, God Quase Save... Isso. É, God, é, mais ou menos isso. Em 1714, Handel estava visitando a França e ficou com aquela música chiclete grudada na cabeça. Era praticamente como o El Chan, Seguro Chan, Amarro Chan, na época, né? Belo hino. Certo dia, decidiu fazer um novo arranjo e Jorge I, quando foi nomeado rei da Inglaterra, como se fosse sua composição própria, terminou por se converter em God Save the King, ou aí. God Save the Queen, o atual hino britânico. Boa. Então, a origem do hino britânico é do hemorroida. Eu tenho que acreditar tudo nisso. Tudo vem da hemorroida. Através da hemorroida do reino de 14, que era rei. O cagê tava lá. O cagê é verdade. Agora, que é melhor que, é melhor que a verdade, é melhor que a verdade. Essa aí às é... vezes, uma mentira bem contada fica muito mais... Se não é velho, é Benetton. Claro. Porque você sabe o seguinte, né? História secreta da humanidade. Hemorroidas e dinheiro, se você tem, não conte pra ninguém. Quem tem hemorroidas, deve ter gente com hemorroidas ouvindo a gente aqui. Mas é óbvio que... Tá na hora de compor um hino pro Potter. Porque, olha... É banho de assento, né, Potter? O bocal é o principal, a principal parte do corpo humano. Quando o tá Potter, doendo o bocal, nada mais o é feliz. O Potter não só teve hemorroidas, como virou consultor pra esse assunto, sim, né? Verdade. Eu mostrou na palestra. Mostrou, né, palestra. Tal, tá ganhando até dinheiro com isso. É verdade. E eu consultei com ele. Eu fui um dos primeiros pacientes indiretos do Potter. Como é que tá a tua, inclusive? Situação como é que estão as borrachinhas? Não, não sei, perdi todas. Cara, o papo tá excelente. Tá uma maravilha. Imagina, tá muito bom. Eu achei uma borrachinha. O pessoal do Rio tá ouvindo, viu, gente? No aparelho. Esses dias eu usei de fio dental uma borrachinha aqui. Que tinha... tava aqui em cima? Tava aqui em cima. Ah, azul? Quando? Azul. Semana passada. Ah, não me diz pera. Isso, meu. Ô, meu, vamos ouvir. Só um pouquinho, Maurício, só um pouquinho. Se prega o não preconceito prega. De tantas outras coisas, e agora nós vamos aqui naturalmente, eu e o Potter, falar de uma situação que acontece. Natural. Ah, vocês são preconceituosos. Eu me senti tão gremista, que as borrachinhas do bocal dele são azul. Sim. Eu, quando eu vi na canequinha aquele monte de borrachinha, eu olhei e disse pra ele: colocar azul. Uma borrachinha vermelha. Se bem, né, Pique? Ali podia botar uma vermelhinha. Só o que faltava, justo ali não. Combina. Ah, vai botar no meu um vermelho? Hoje é dia do amigo e o Rafael Malenotti gravou a canção do amigo do Rui Biriva. Essa canção você vai inclusive encontrá-la nos veículos do Clique RBS, do Grupo RBS, entre eles o Clique RBS. Vai dar pra ouvir a música, vai dar pra baixar a música, mas você vai ouvir primeiro aqui, só aqui. No Pretinho Básico. Boa! É a canção do amigo Rafael Malenotti. Figura rara do pop rock gaúcho, da banda Acústicos e Valvulados. É o cara. Regravou essa música, vai que tá é amigo. Do Rui Biriva. Rui Biriva é um músico que recentemente nos deixou, mas que felizmente deixou a obra pra posteridade. E uma dessa parte da obra é essa música aqui que a gente vai ouvir agora no Pretinho Básico, no tomara dia que dê certo. Do amigo. São encantos passageiros em chegadas e partidas. Mas te digo, companheiro, amigo é pra toda a vida. Todo amor cobra seu preço, brilha, mas se despedaça. E deixa cicatrizes, porém as horas felizes o amigo traz de graça. Amizade, amizade é dom divino da paz, é poesia e violão cantando a mesma canção com vozes iguais. São os diamantes da vida que brilham nos olhos da para sempre. Um amigo é para sempre. Emocionante. Demais no dia do amigo, a canção amigo, do amigo do Rui Biriva, amigo, na voz amigo, do Rafael Malenotti aqui no Pretinho Básico. Gostou? Então acessa os veículos amigo, do Grupo RBS, essa música vai estar no Clique RBS, essa música vai estar nos blogs das, dos comunicadores aqui da, da R. Au, au, au, os amigos são legal. Beijo pra ti, Malenotti. Pretinho Básico vai ficando por aqui. Oferecimento de nova skin. Um cervejão, se beber não dirija. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. E seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular Tim da Colombo. Amaral é um baita amigo. Amaral é um baita amigo.